Eu tô carro rebaixado, de rolé pela favela, o som batendo no talo, nós andar de mala aberta. Tô com meu parceiro, faixa de boa, bem tranquilinho. Enquanto o som bate, bota as bichinhas, joga pra mim. De frente tu joga, de costa joga pra mim. Essa aqui vai virar mal de quem laço, foi a mãozinha. De frente tu joga, e de costa joga pra mim. Essa aqui vai virar mal de quem laço, foi a mãozinha. De frente tu joga, joga de costa joga pra mim. Essa aqui vai virar mal de quem laço, foi a mãozinha. De frente tu joga, de costa joga pra mim. Essa aqui vai virar mal de quem laço, foi a mãozinha. Daquele jeito, eu ia fazer da cachoeira, meu patrão, o trap, os paredão. A mão no beat, daquele jeito. Enquanto o som bate, bota as bichinhas, joga pra mim. Doutor, carro rebaixado, de rolé pela favela, o som batendo no talo, nós anda de mala pé. Tô com meu parceiro, faixa de boa, bem tranquilinho. Enquanto o som bate, bota as bichinhas, joga pra mim. De frente tu joga, de costa joga pra mim. Essa aqui vai virar mal de quem laçou pro Japãozinho. De frente tu joga, de costa joga pra mim. Essa aqui vai virar mal de quem laçou pro Japãozinho. De frente tu joga, joga de costa joga pra mim. Essa aqui vai virar mal. André Cedês, o moral de Bicoara.